Tarego 2231, decolar 226, chame controle em 120, décimo 8. 08, passarelo 2231. Chame Torre Salvador na frequência 08, décimo 95. 1895, voo 1966. Torre Salvador, voo 1966, passe de acerra, baixo travado, visual com razão. Voo 1966, avistado, pouso autorizado, pista de zero, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado, voo 1966, pista de zero. Salvador, boa noite, passarelo 2231. Passarelo 2231, contato radar, submeteu de 160, cumprindo o perfil da saída Momo. Submeteu 160, cumprindo o perfil da Momo. Golpei no gradiente inferior, confirma? Não consegui cumprir o superior, cumpri o inferior. Afirmam 3.000 até 15 milhas, né, Matheus? 2231 no passarelo. Gente, agilizando a linha, mantendo 0, tá? 3538. Alinhado, tá bom. Alívio Cruz, Adepto, Romba 29? Achei, Romba 29, cruza pistando 028, taxi via Delta. E antes da Alfa, chame 121 do décimo 9, solo. 129, Alfa, 166, solo de 28, livre via Fox, chame 121 do décimo 9, solo. Fox 29, igual 966, para aí. Boa noite, gol 645, final 1-0. 645, continua aproximação, aguarde pista no zero livre, que é legal no zero, no meio. 645. Tan 3538, decolagem autorizada, pista no zero, vento 19, 0 graus, 1 no 9. Ali decola Tan 3532. O 30 está implantado no radar, 63 milhas de Salvador, fui na Pro de Bomet para interceptar a chegada Bomet 1 no reporte para a descida. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 9, 0 graus, 129. Pouso no zero, 645. Está 3538, decolar 231, chama o controle 120, décima 8. 208, controle agora, pegaram uma boa tarde. Certeza. 360, desse mantém o 050. Controle Salvador 353, decolou na Conde, passa 1400. 3532, do contato radar, se manteve de 170 na saída Conde. 170 na saída Conde, 370. Salvador, Roma 29, meu... Roma 29, autorizado LR, manter pistão 0. Autorizado LR, manter Solo aos 3-2, livre à direita e chame 1-2-1 décima 9. Direita 2-9, repartido. Confirma as condições da pista, 645. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 190 graus, 190 nós. 129, autorizada, decolagem. Here to AMS, report established, Ocean Air 6143. Is it possible to fly direct to Duna? Clear to Duna. Clear direct to Duna, Ocean Air 6143. Thank you. Direto Bahia, presente 2, 2-3, ano passado, obrigado. 1-2-9, decola 2-3-4, chama o controle 1-2-0, decimal 8. Chama controle 1-2-0, decimal 8. Salvador, Rua 29. Rua 29, contato radar, se mantém de voo 090 na saída Conde. Confirme saída para Rua 29? Conde. Mantém saída Conde, subindo para o 090. 201, mantém ponte espera. Oceania 6143 on localizer runway 10. Oceania 6143, contact tower frequency 118.95. 118.95, Salvador Tower, Oceania 6143. Channel 6143 on ILS X-ray runway 101 mile to outer marker. Channel 6143 runway sight. Affirmative runway sight. Could you confirm the runway is what? Negative. Runway dry. Channel 6143 clear to land runway 10 wind 190 degrees 40 knots. Clear to land runway 10, Ocean Air 6143. Zero vista para 2000 pés, o ajuste é 016. Autorizado a aliar e manter pista no zero. Channel 6143, ground at 39, leave the runway Vitex to Foxtrot and call 121.9, over the ground. Maybe vacating on Foxtrot, maybe Golf turn? Okay, leave the runway Vitex to Golf. The runway will be vacated by a Golf and then 121.9, Ocean Air 6143. Condor 077, top of the tower, can you please give us the actual wind for Condor 10? Could you confirm? Condor 077, request the wind for Condor 10. Condor 10. Are you ready to push it back and start up, Condor 077? Negative, we just request the wind check, please. The wind check, okay, the wind now is 200 degrees, 12 knots. 200, 12. Requesting runway 28 for departure, due to tailwind component for runway 10, Condor 077. Okay, stand by, Condor 077, call 121.9. 121.9, Condor 077. Ocean Canem 6201, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 190 graus, 11 nós. Decolagem 6201. Canem 3538 está passado em 61 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, na frequência 020 decimal 3. Aracaju 203. Obrigado, uma boa noite, 3532. Vou. Passarito 2231, chame centro Recife, na frequência 126 decimal 0, alternativa 35 decimal 3. Recife 260-1353, passareto 2231. Roxana 6201, decolar 242, chama o controle 120, decimal 8. 208, volta. Controle Salvador, Roxana 6201, boa noite. Canem 201, boa noite, contato radar, subi até o nível de voo 360, está autorizado, valida, após 2000 pés. 360, após 2000 vai voar lindo, Canem 6201. Canem 30, autorizado, ILSX, tem reposte estabilizado. Autorizado, procedimento DLS para o 1, vai voltar a quando estabilizado. Condor 77, we got to call you. Condor 77, the wind now is 170 degrees and 10 knots. We are unable for that, requesting only 2845 and all that. Condor 77, okay. The Salvador departure control. Told us that we check the situation of the terminal while we're taxiing, okay? Okay, that's covered. Thank you. Condor 22 expecting a change on the taxiway. And we just need the departure, and after 2,000 feet, we're able for every routing. Okay, Condor 77, are you able to make the Tomás 1 Alpha departure? Tango Oscar Mike Alpha Sierra 1 Alpha departure from runway 10. Negative, not runway 10, requesting runway 28, and thereafter we can proceed an early left or right turn, whatever you like. Okay, you're not able to take off from runway 10. Charles, that is correct, not able runway 10. Condor 077, now call 121-9. 121-9, Condor 077. direita para 2000 pés, do ajuste 1096, autorizado ILSXB, reporte estabilizado. Viu, reporte estabilizado no 966. 4206, autorizado a lenda, colapso tono 0, vento 990 graus, no 1 nós. 201, solicite ao centro Recife, na frequência 12835, alternativa 25.1. Confirma, primária para o 6201. Primária 128.35. 6835.1, bom. Bomba 30, chame em Torre Salvador, na frequência 98.95. 18.95, chamará a rumba, está estabilizado. Salvador, boa noite. O Rumba 30 está estabilizado no IADS, contra embaixada de trabalho. Rumba 30, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, altimetro no zero no meio. Guarda pista, livre, 10 no meio. Azul 4206 iniciando o decolagem. Iniciando agora, 4206. Azul 4206, decolada 50, chame controle 1-20-8. 208-4206, agora. Rumba 30, pouso autorizado, pistona 0, vento 190 graus, 1-1 nós. Autorizado o pouso para o Rumba 30. A 206, subi mais um nível de voo 370 na saída Pucã. Foi autorizado pra gente o 330 na saída Pucã. Geno 330. Só para o 330, 4206, saída Pucã. Controle Salvador, boa noite, São Paulo, meu Mike Serra Golf, informação 8. São Paulo, meu Mike Serra Golf, boa noite, essa é a identificação na chegada a mão. Recebo o voando a mão, Golf. Serra Golf, eu vou em Dona. Vamos, Dona Mike Serra Golf. Bomba 30, solo 52, livre à direita via taxiway Eco, taxi via Alfa, e chame na taxiway Delta para o cruzamento da pista. Direita Eco, após Alfa, após Delta, porta em frente. Rumba 30, pode livrar na Fox ou faz back-back livrando? Afirmo, livra na Fox, taxi via Alfa e chame no ponto de espera da taxi Delta. Fox, Alfa e Delta, Rumba 30. Torres de Salvador, boa noite, o gol no 966, uma milha e meia para externo, baixada e travada. Gol no 966, tráfego avistado, pouso autorizado, pistando zero, vento 190 graus, 119 nós. Ok, livre pouso no 966. Aqui vento de proa, acho que também é um top 2. Gente. De 1970 até Duna. Afirmo, quando possível eu vou implementar. Gente, grato. Está passado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço a dar terminado, chame o ponto de Aracaju, a frequência 120.3. Thiago, ofereça para 4 mil pés, o ajuste é 0.6. 4 mil com meio de 15? 0.6. Controle Salvador, boa noite, Capatango, Lima Hotel, Hotel. Capatango Lima Hotel, Hotel, boa noite, na chegada a mão, reporte para descida. Na árvore ideal de descida, chegada a mão, Lima Hotel, Hotel, está em condição de transporte de enfermo. Lima Hotel, Hotel, é suficiente, desse Mateo Neu de voo 050. 050, Lima Hotel, Hotel, poderia voar na proa de Amã? Autorizado. Proa de Amor, Lima Hotel, Hotel, de Construção 506. Azul 4206, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. controle Salvador Lima Hotel Hotel, vai atingir o nível 150. Autorizado até o 050. 050 Lima Hotel Hotel. Boa noite, Azul 2773, gente da Whisky E. Azul 2773, a sua identificação? Azul 2773, está em contato radar, 57 milhas sudoeste de Salvador. Voe Bomete para interceptar a chegada Bomete 1, no reporte para descida. Bomete, Bomete 1 e de altitude Azul 2773. Azul 2763, velocidade na descida de 2209. Descida de 220, está autorizada até quanto para o Azul 2773? O nível de voo 060. 060 com 220 nós, Azul 2773. Aqui Serra Gulf, desça para 3.000 pés. 3.000. Motel Hotel, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.096. Descendo para 4.000 pés, ajuste 1.096, ali Motel Hotel. 2773, é autorizado até o 050. 050, Azul 2773. Serra Golf, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.096 autorizado e LSX tem reporte estabilizado. Descendo para 2.000, vai reportar estabilizado, Papa Romeo Mike, Serra Golf. Mike Serra Golf, por gentileza, manter a velocidade até o marcador certo. Afirma. boa noite. Posso fazer espera da 3283 pronto. 3283, Matheus, ponto de espera. Será. Então, 3283, autorizado a alinhar e decolar. Pistona 0, vento 19, 0 graus, 1 9 nós. Além de decola, está 10, 3283. Salvador, boa. Papa Tango, Fox Tango Bravo, 108. Papa Tango, Fox Tango Bravo, na chegada Bomé de Uno, deixe manter o nível de voo 060. 060 na Bomé de Uno, está com a indicada de 250, conforme a solicitação, quando para a bola. Entende. Salvador, boa noite, 1869, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, 69, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém pistão no zero, boa noite, 69. Azul 2773, velocidade 2109, é o número 3 na aproximação. 210, número 3, ciente Azul 2773. Lima Hotel, Hotel, foi direto Duna. Direto Duna, Lima Hotel, Hotel. Então, 3283, decolado 06, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 3283. Controle Salvador, uma boa noite, 3283, 1500 na Arbor. TAN 3283, contato radar, sobre o TGO 360 na saída Arbor 1. 360 Arbor 1, TAN 3283. Fox Tango Bravo, reduza para 2309. Ativo, Bravo. Hotel, Hotel, desça para 2000 pés, o ajuste 9096, autorizado ILSXP, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, ajuste 9096, livre LS vai reportar estabilizado ali no Hotel, Hotel. Acertou o curso localizador estabilizado no ILS, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, chame em Torre Salvador na frequência 18.95, grato pela colaboração. 18.95, eu que agradeço e boa noite. 3 Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, continua a aproximação, o LPX no 0 livre, altimetro no 0 no 6. Gente, a gente acerta a velocidade até o externo, poste, cancela o instrumento, base curtinha aqui para o 17. Gente, chama para o cancelamento do poste de instrumento, Mike Serra Golf. Golf. Boa noite, 69, decolagem autorizada, pista no 0, vento 19, 0 graus, 109. Livre decolagem no 0, boa noite, 69. eine Delta 10 noch einmal ganz kurz. Agora 200 azul 2773. Cancelamento, Papa Romeu Mike Serra Golfo. Papa Romeu Mike Serra Golfo, com instrumento cancelado agora, o Zuno Zero, curva esquerda, autorizado circuito W7 pela direita, é poste de base para a final, altimetro no zero, 1-6. Sendo as instruções, Mike Serra Golfo, de socorro. Turno 869, decolado 09, chame controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 69. 050, 1TR76. Eu traço o Tiquezo, tá? 3283. Flores Salvador, boa noite. Chegou 1869 na Armor 1, passa 1600 para 360. Boa noite, 1869, contato radar, se mantém jogo 360 na saída Arbo 1. No perfil 360, 869. 2712. Meu Mike, Serra Golf, pouso autorizado. Pistuno 7, vento 190 graus, 109. Livre pouso, Mike Serra Golf, trem baixado travado. Realizador azul 2773. Two traffics to land in 1010. After this, two traffics, you take off on 828. Let's copy to Conor 077, thank you. Estimate 10 minutos, 4077. Ok, thank you. Bravo, deixa manter o nível de voo 050. Alinhado para 050, Fox, tá no Bravo. Do 2773 para o localizador direita 050, descida para 2000 pés, vai seguir um Michael Informe 2 na final. 050 para 2000 pés, azul 2773, ciente. Controle, boa noite, 69. Prossiga. Se possível, está presente o controle de Elefa? Autorizado. Elefa está presente, obrigado, boa noite, 69. Controle, o Lima tem hotel estabilizado em LS-X3, down no zero. Lima Hotel, testamento de Salvador, na frequência 18, decimal 95. 1895, Lima Hotel, obrigado, boa noite. 3283, chame Centro Recife, na frequência 126, decimal 0, alternativa 35, decimal 3. 260, 1353, uma boa noite, 3283. Pouso, altímetro no 0, 16. Guardando autorização de pouso, altímetro no 0, 16. Poderia confirmar o vento para o Lima Hotel Hotel? 190 graus, 109. Lima Hotel Hotel, condições visuais, solicita modificação da presente base pela direita para pouso na 17. Presente, Papatango, Lima Hotel Hotel. Plano de instrumento então cancelado agora, Zuno 3, condições de realizar uma base curta para pouso 97, está o tráfego para pouso 90, aproximadamente 1,5 milhas fora. Afirmo, vai fazer a base curta, Lima Hotel Hotel. Gente, Lima Hotel Hotel, reporte de base para final 97, baixado travado, ajuste no 0 no 6. Ajuste no 0 no 6, vai reportar de base para final 97, baixado e travado, Lima Hotel Hotel. Azul 27 no 2, decolado Zuno 3, chama o controle 1 no 20, decimal 8. 2712 na escuta da torre. Mantenha o ponto de espera. Livrou, Max Argo. Obrigado, boa noite. Excelente, boa noite. Voo no 645, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 190 graus, 109. Gente, livre alinhar e decolar, então pistão no zero, voo no 645. 895 em redução azul 2773. Uno 869, chame Centro Recife na frequência 126.0, alternativa 35.3. Recife 1260353, voo 869, obrigado, boa noite. Bom voo. Torre Salvador. Uma boa noite, Azul 2773, estabilizado em LS X-Ray. Azul 2773, continue a aproximação, aguarde pistão no zero livre, altímetro no zero, 16, informa o tráfego à sua esquerda, tipo Mitsubishi, tráfego transporte de enfermos, gerando uma base para pouso na pista auxiliar, pistão no 7. Paciente, Azul 2773. Salvador, Lima Hotel Tel, base para final da 17, baixada. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 190 graus, 07 mais. Livre pouso no 7 Lima Hotel. Papatango, Fox Tango Bravo, reduza para 1909. Reduzindo 190, Fox Tango Bravo. Chama o controle 120, decimal 8. 208, vamos lá, 645. Escalador, é o Gono 645, boa noite. Gono 645, boa noite. Contato radar, se mantendo o 360 na saída Salvo 1. Gente, Salvo 360 na Salvo 1. Quando possível, projeção. Autorizado letra, após 2000 pés. Gente, após 2000 letra, Gono 645. Pouso autorizado, pistão zero, vento 190 graus, 099. Paciente azul 2773, baixar e travar. 040, seu limite é o localizador, desce e mantenha 4.000 pés. Até na proa 040, vai descer para 4.000 pés, limitado pelo local, ajuste 1016, confirmando. Primativo. Tango Bravo, nessa fruta, autorizado se interceptar o localizador, desça para 2000 pés e ajuste 1016. 2000 pés, 1016, Fox Tango Bravo. Azul 2773, solo 20, livre via Eco, chame 1219, solo. Eco 219, Azul 2773. Condor 077, clear to line up and wait, runway 28. Condor 077, line up and wait, runway 28. Torre Salvador, boa noite, está 3800, ponte espera, pronto. 3897, mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera. Tango Bravo, desça para 2000 pés. Afirmativo, descendo 2000 pés, Fox Tango Bravo. 0909. Condor 077, clear for takeoff for runway 28. Papatango, Fox, Tango Bravo, tem condições de fazer uma espera em Duna? Poderia confirmar o motivo? O tema aeronave está decolando da pista 28. O Fox, Tango Bravo solicita prosseguir para uma base e ingressar na pouso na cabeceira 17. Será possível no momento, eu vou tirar o seu e fazer você interceptar novamente o... ILS. Não será possível? Não, é a aeronave que vai decolar no momento, na 28, estou coordenando o 14. Certo, então confirme a solicitação, vou curvar para a esquerda ou a direita? 21.8, Salvador da Baixa. 121.8, Condor 077, goodbye. 120.8, Condor. Oh, 120.8, goodbye, Condor 077. A frequência 118.95 para prosseguir para 107. Afirmativo, vai chamar então o 1895 para visual que a aeronave já curvando à direita, o Fox Tango Bravo. Gente. Papa Tango, Fox Tango Bravo. Fox Tango Bravo, confirme intenção de pouso. Sessão prosseguir para 107, confirmando pista molhada ou negativo? Negativo, pista molhada e sem chuva sobre o campo, Fox Tango Bravo. Então prossegue para 17, o Fox Tango Bravo solicita ingressar numa base da direita do 17. Gente, chama para o cancelamento do plano de instrumento Fox Tango Bravo, está ciente do tráfego decolado da cabeceira 28. Visual com posição de 12 para 11 horas, em condições visuais modifica da presente, prossegue. Gente, Fox Tango Bravo, plano de instrumento cancelado agora, os 23. Reporte pronto para girar a base para pouso na 17, base pela direita. Afirmativo, Bravo. Tanto 3897, autorizado, alinhar e decolar. Pistuno 0, vento 190 graus, 109. Ali decola dando 0, tanto 3897. 645, chame centro Recife na frequência 22.35, alternativa 25.1. 2835251, boa noite, Patrícia. Testado na base 97, o Fox Tango Bravo. 7, Fox Tango Bravo, aguardando autorização de pouso 97, o ajuste no 0, no 6. 7, Bravo. Cidadão Bravo, pouso autorizado, pistino 7, vento no 80 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, Fox Tango Bravo. Olimpo 02, autorizado a área, manter pistão 0. Olimpo 02, Forno 80 graus, 09 nós.